treinamento livre e o pouso. Vento 160 graus, 5 nós, pista 10. Livre pouso, 33398, pode confirmar o vento? 150 graus, 62 nós. Grato, 33398. 604, decola os 22, controle 208. 208, grato, 604. Salvador, muito boa noite, azul 4235, 3 milhas do marcador, estabilizado. Gente, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Controle, boa noite, gol na 604. 04, boa noite, contatado a Sabel 370, voa direto Momo. 370, direto Momo, 604. Zero sete meia, desce para 2000, 1022, redução 1909. 2000, 1022, 1909, 076. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi. É, tá. 076 para o localizador direita 080. Direita 080 na 076. Simbra baixado e travado, 4235. Gente, aguarde pista livre. Solo 24, livre à direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, mantendo escuta. Vai manter antes da Juliette o TAC 33 via Alfa, livrando na sua escuta. Oi, Salvador, boa noite, 33305 a 3 vezes interno. Gente, avistado, aguarde autorização de pouso. Guarda, 33305. Azul 4235, livre pouso, ventuno 60 graus, 5 nós, pista 10. Tem livre pouso na 10, o 4235. Chama a torre agora, 118.62, bom pouso. 18.6 no 076, grato. Alfa e chamante da Juliette na minha escuta. Direita na Alfa, chamante da Juliette na escuta, 442. 05, Divi Pouso, 160 graus, 5 nós, pista 10. Divi Pouso, 10, 305. Salvador 6747, pro agora tá 563, após 3 horas 46, a terra convite. Aqui tá livre o táxi em frente até o ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem 16747. Confirma só pra ouvir? Fala pronto, 6747. Ok, chama do ponto de espera pronto para decolagem. Chamar pronto, 6747. Boa noite, Guam 076, externo, embaixo, Tarabaca. 076, lá de pista livre. Aí, ó. Sonde, Guam, na 604. Na 604, prossiga. Tá cruzando 180 em subida, mantenha a sua escuta. Série da presença, chame Recife no 2685, alterna 12545, bom voo. Recife, 2685, 2545, grato, bom trabalho, 604. ...3305, solo aos 29, livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Táxi à direita, via Alfa, Juliette, me escuta, 2305. 3398, esquerda, portão 8. Livra à esquerda, portão 08, tá 3398. Fala, minha 313, 390, Guarulhos, 576. Ciente, aguarde corpo um minuto. Fala, 076, Gol, livre pelo pista 10, vento 160 graus, 62 anões. Como 076, baixo trabalho. Autorizado, Guarulhos 360, nível via Andrídia, Pesulumo 6, Belo Horizonte, decola da 10, curva à direita na saída da El, Leda, depois o Abride. Aciona 5406 e o controle é 120 decimal 8. Ativo, 360 nível, chão pressionamento. Parada, 3, 1, 2. Está autorizado o 4235, esquerda, portão 3. Sete autorizado ali a manter. Só nós 3-1, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, chamada antes da Juliette, não me escuta, bom, 3305, autorizado esquerda, Juliette, portão 6. Esquerda, Juliette, portão 6, 3305. Web 6747, livre decolagem, Ventura 60 graus, 5 nós. Já, decolagem 6747. Sete, decola os 34, controle 208. 208, graças a Deus. Direto, Leda, subindo ao 360, 6747. O 076, autorizado esquerda, Juliette, portão 2. Juliette para o portão 2, vou no 076. passe a torre 186, por favor. 186, obrigado. Sim, possível. 6747 chama Recife. 1251 não, Fernando 3325. 5251 não, Fernando 3325, 6747. Salvador, Oxanéia, 6224, extra. 224, Oxanéia, boa, sendo identificação, desce para 2000 Pro de Dunas, do estado B22. 2000 Pro de Dunas, estado B22, Oxanéia, 6224. Salvador, uma boa noite ao 3P5515, centro da informação X-Ray. 3P5515, boa, sana identificação, desce ao 040 na chegada Mari. 040 na Mari, ao 3P5515. Está no ideal de descida? É o 3P5515, estou vindo de Aracaju, deve ser a Bonf. É a Bonf, 4000. senhor já está no ideal de descida? É, há 3 minutos no ideal de descida. E se a gente puder acelerar um pouquinho mais, a gente pode aumentar a velocidade aqui, descendo e até encurtando um pouquinho. Vamos acelerar e encurtar. Na proa de pelo da chegada Bonf, descendo para 4.000. O senhor agora está sob contato radar, 49 milhas nordeste de Salvador. Pelo 4.000, vai... Eu dou 35.55. Muito obrigado, eu acelerar. Para informação, de Salvador, 1.022. 1.022, gente, obrigado. Boa noite, acendo a identificação da Estoro 050 na chegada à Mari. Chegou 050 na Mari. Né, 6224, livre sinal LSP, reporte estabilizado. Autorizado LSP, 0, reporte estabilizado, né, 6224. Direita até o ponto de espera, chame o plano para decolagem. Para decolagem, 6-1-3.